E aí, galera, tudo certinho? Eu sou o Júlio Oliveira e essa é mais uma edição do Curto Circuito Underground, aqui na Rádio Comunitária Conchego. Lembrando aí que ainda estamos sobre uma ameaça fascista, né? Se vocês quiserem saber mais sobre isso, é só colocar lá no mapasolidario.riacho.info. Você vai ver lá toda a nota do que aconteceu aí, né, em relação a essa ameaça que sofremos. E por esse motivo que estamos ainda sem sintonia no FM, né? Funcionávamos nos 88,5 FM, mas isso já está sendo pensado. Em breve estaremos numa nova sintonia. Mas por enquanto, como nunca parou, estamos no radioaconchego.milharal.org. Lá você pode escutar o Curto Circuito Underground, esse programa que você está escutando, ou você pode escutar outros programas que também fazem parte aí da Rádio Aconchego. Esse programa é uma produção aí dos estúdios Cara de Rato, né? Ele tem a captação e edição de áudio aí por Gosma, ou mais conhecido como Diego. Ele também faz roteiro, ajuda em quase tudo. Temos aqui o Felipe, que porventura vem aqui fazer um comentário, dar uma ideia sobre o programa. E quem vos fala, Júlio, que apresenta, faz o roteiro, a pesquisa musical também, junto com o Felipe. Aproveitando o ensejo, estou aqui ao lado esquerdo do meu amigo Felipe. Tenho visto pouco esse rapaz. Em outra hora, nos víamos bastante, né? Mas dentro dessa pandemia aí, os estúdios Cara de Rato mudaram de endereço também, nesses 2 meses. Nos vemos poucos, mas ainda conversamos pelo WhatsApp, discutimos. Aí fica de mal uma horinha, depois volta ao normal. E eu tenho uma pergunta a fazer, Felipe. Pra quem tá escutando e que não é de Pernambuco, você indicaria Itamaracá ou Itapuama? E a outra coisa é, você tá bem, meu amigo? Bem, Júlio, primeiramente, boa noite aí pra você e pro Gosma e pra quem estiver nos ouvindo. E aí, respondendo rapidamente a pergunta, eu prefiro Itapuama pelas belas praias que tem ali ao redor. Né? E de madrugada é um lugar que você vai se sentir na quarentena, mas durante o dia é multidão. Né? Se você quiser fugir da quarentena, vá de madrugada para uma dessas praias aí, tanto Itapuama como Itamaracá. Enfim, né? Pessoal, essa mudança aí, né? de estação da rádio devido a essas ameaças, né? A covardia aí que a rádio vem tendo que lidar, né? Nas últimas semanas. Isso é uma coisa que vai ser resolvido e não vai ser empecilho para ouvir a Rádio Aconchego, né? Que tem pelo blog. Né? Em breve esperamos que volte a ser exibido através da Rádio FM. Rapaz, só acredito que eu nunca fui para Itapuama. Você tem que me levar algum dia lá para a gente tomar banho de mar de madrugada, né? E aí é isso. Vai mudando de assunto, vamos falar do tema do programa, né? Que é o Sons de Isolamento Parte 2. Tivemos aí a primeira parte, teve uma aceitação bem interessante e foi o primeiro programa também que a gente abriu o áudio para outras pessoas também. E foi massa, agradecer desde já aí a galera que participou no programa passado. Mas vamos falar desse e a gente vai para Ceilândia, aí, periferia de Brasília, com o nosso amigo André Pinga, né, da banda Life Engraver, uma banda de thrashcore aí irada. Ele mandou uma ideia aí pra gente, falando aí como foi o processo de gravação, como a banda se formou. E o mais massa é que é uma banda nova, né, formada em 2019. Ele vai falar direito aí, vocês vão escutar. Se vocês quiserem escutar o áudio completo, vocês podem ir lá no blog, radioaconchego.milharal.org. Lá vai ter a categoria programas, vai ter esse programa e logo abaixo o áudio completo, lá aí da palavra de André Pinga. Por hora, exibiremos apenas um trecho, né, mas que explica bem aí a Life Engrave. Em seguida, tocaremos as músicas Covid-17, Mask of Life, Dirty and Toxic, Reason to Care or Alive. Mete bronca, Gosma! E aí, galera do Curto Circuito, aqui é o André Luiz, vocalista da banda Life Engrave. Gostaria de agradecer o convite aí de participar do programa. Agradecer aí ao Filiposo, ao Júlio, pelo espaço aí, parabenizar pela iniciativa, pelo trabalho, muito da hora. E espero que dure bastante esse trabalho de vocês aí. Vou falar da Life Engrave. Eu fundei a Life Engrave em 2019. O nome Life Engrave eu tirei do nome da demo do Cryptic Slaughter, que foi a banda que eu sempre gostei muito, que eu sempre me influenciei. E há muitos anos eu já tinha vontade de fazer um som na pegada do Crypt Slaughter. Aí eu tive a ideia de formar o Life Engrave em 2019. Tive a ideia de formar o Life Engrave na Ceilândia. Chamei o Mike Knight para tocar baixo comigo, o Gabriel Zenon para tocar bateria e o Jefferson Bagaça para tocar guitarra. O Gabriel Zenon ele já tocava em outras bandas, no Diabolic Sinistro, já tocou no Rotten Purity. Agora ele toca no Evil Corpse. Mike Knight já tocou na Sunset Riders. O Jefferson Bagaça já tocou no Kurgan. Eu já toquei no Shocker of Priest, no Acid Speech, no Malicious Intent. E aí todos nós da Ceilândia, a gente se juntou para fazer a banda o Life Engrave, né? Eu já tinha alguns riffs, a gente se juntou, compôs um monte de som. E daí a gente começou a ensaiar e começamos com a ideia do Life Engrave em 2019. Quando foi no dia 4 de junho, já rolando a pandemia, a gente decidiu gravar, né, o primeiro material, que seria o EP Graveweed. Daí a gente fez as gravações de guitarra e bateria e baixo na casa do nosso amigo Yuri Moraes, que faz parte também da banda Transtorno Nuclear de Thrash Metal de Brasília e é dono da Witch Trap Produção. Daí a gente fez as gravações lá, depois eu gravei os vocal em casa com a ajuda do guitarrista, do Jefferson Bagaça, e aí a gente mandou pro Yuri, ele produziu o material, o EP. E aí eu e o Jefferson Bagaça mixou e masterizou, né? Daí a gente, na mesma semana, pro dia 7 de 8 de junho, por aí, a gente lançou no YouTube e no Bandcamp o EP, que se chama Graveweed. E aí o nosso som é um crossover conciliado com a temática social da Covid e todos os estragos causados pelo despreparo do governo Bolsonaro. Falamos também de insanidade mental, pandemia extintiva e maconha, né? Nossas principais influências é Cryptic Slaughter, né? Accused, Infamous Symphony, MLD, Possuído pelo Cão, e Acid Hang, as bandas que a gente mais se influenciou assim, para criar. Então, como a gente está em pandemia, e o nosso material é bem curto, né? O EP da Graveweed, ele é bem curtinho, ele só tem 6 minutos e pouco. Começa com a instrumental que se chama Covid-17, que tem uma vinheta do Bolsonaro, né? Falando merda. E aí é uma ironia contra ele. Logo após tem No Reason to Care or Alive. No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho. Yeah, yeah, yeah. Yeah. Trash core no talo. Mas deixa eu dar um recado aqui para vocês, super importante, que é o financiamento coletivo da rádio, né? Você acessa lá radioaconchego.milharal.org. Na parte direita do site, da aba do site, vocês vão ver lá uma parte que é Apoie a Comunicação Livre e Popular. Ela vai ter um link que você pode apertar e fazer uma doação tanto para a rádio, tanto para o programa Curto Circuito Underground, tanto para qualquer outro programa da Rádio Aconchego. Pois é, pessoal. E para quem sempre está nos ouvindo aí, saibam que é muito importante esse incentivo, né, desse financiamento coletivo. E tem feito a diferença aí, mesmo que assim, incentivando a continuidade do programa, né? Pronto, então agora voltaremos com mais três músicas do Life in Grave. E na sequência teremos o Infectus, banda de Recife. Né? A quarta música do Life in Grave é In World Where It Is to Die, Graveweed e Global Madness. Né? E depois seguimos com o Infectus, Walk Undead e No Regrets. That was cool. Inclusive, eu dei R$1 milhão pra ele. É isso mesmo, Daniel? É. O que você vai fazer com esse R$1 milhão? Comprar maconha. Muita maconha. É. Oh, that's the dollar. Voltamos aqui com o Curto Circuito Underground, na Rádio Comunitária Aconchego. E é isso, duas lapadas, né? Terminamos agora o primeiro bloco com Infectus, que é uma banda representante pernambucana aí desse programa. É uma banda aí death metal com a galera aí já das antigas aí da cena. Inclusive agradecendo já a Léo Montana pela disponibilidade aí de trocar uma ideia aí sobre um programa aí que a gente tá produzindo. Em breve aí vai rolar. Fudido. E antes rolou o Life in Grave, né? Thrashcore, a lá Thrashcore inglês, anos 80 aí, Ripcord, Heresy. Banda muito boa e, como o André mesmo falou aí no áudio, é uma banda nova, né, recente, que tá gravando e fazendo, lançando muito material fora do país aí também, né? Agora, voltando aí, né, tivemos aí Life in Grave e Infectus, né? Life in Grave é mais uma banda aí lá do lado de Brasília, né, mais especificamente da Ceilândia, né? Banda aí que eu conheci através do Pinga, né, que é integrante e vocal dessa banda, mas uma banda fuderosa. Que o rapaz, né, se faz presente, né? Pinga que eu conheci vindo aí, que quase vinha para Recife com a Malice Disintent, né, mas infelizmente a apresentação não pôde acontecer, né, devido à pandemia e tal, mas aí em breve voltaremos aí. Espero que também o Life in Grave tenha a oportunidade de tocar aqui em Recife, né? Quem sabe aí 2021, 2022 isso não ocorra, né? Banda porrada. Né? E depois viemos com Infectus, banda de death metal, né? Mais brutal death metal, né? Uma coisa mais trampada, trabalhada, e até mais com as pegadas mais atuais, né? Do que tem sido feito hoje em dia. É um brutal death metal moderno e arrojado, né? Que vem aí com o vocal destaque de Léo Montana, né? Léo que por onde passou fez essas instruções aí no vocal, né? Desde a God Decapitated, que foi a primeira banda que eu vi esse rapaz subir no palco e destruir com vocal. E aí o Infectus, banda fuderosa aí. E é isso, e porra, o André Pinga tá morando aqui agora em Recife, né? Que é o Maragibe ali. E a gente tava conversou bastante aí pra poder fazer esse programa também. E ele foi super disponível e tal. Agradecer muito a ele aí pela contribuição com o programa. E Infectus, fuderoso também, igual você falou do God Decapitator, foi uma banda que eu conheci também, né? Que era uma galera lá de Maranguape 2, banda de Brutal aí, de Finado Sherman aí, que descansa em paz. E é isso, vamos já puxar pro segundo bloco e vamos pro Grindcore aí, cru, um Grindcore oitentista aí, com a qualidade suja, do jeito que tem que ser. E nosso amigo Elton aí, que também toca em outras bandas fodas aí de Fortaleza, vai apresentar aí Pessimista, Grindcore de Fortaleza. Tocaremos aí na íntegra a demo lançada esse ano aí, que foi gravada aí pelo Thiago, que já morou aqui lá no bairro de Paratybe, tocar na banda Desgosto. E é uma banda foda, gostei muito. Tocaremos a demo na íntegra. Destaque aí para Caos Contínuo, que é a música número 15, e para um cover do Discharge aí. Muito foda. Mete bronca, Gosma. Daí, eu me chamo Elton. Toco na Pessimista, faço guitarra e vocal, junto com meu outro chapa, Jorge Matagato, que tá na bateria. A gente, antes do Covid, a gente se reuniu, fizemos uns sons pra tocar grindcore, tipo Hot, tipo Agatocles, os dois primeiros do Napalm, e a gente começou a ensaiar mais pelo gosto mesmo de passar uns sons e quando deu fé a gente já tava com uma demo inteira, assim, de, tipo, ainda tem mais músicas, só que a gente resolveu gravar para soltar o quanto antes essas músicas e veio a pandemia e meio que barrou as coisas, daí a gente deu tempo de a gente soltar e no meio da pandemia fizemos um bandcamp, tá lá no bandcamp, alguém já deve ter baixado e essas coisas. A gente gravou tudo na casa do Thiago, que é um parceiro nosso, que é vocal da Ruim. Ele fez tudo bonitinho, gravou as guitarras, gravou os vocais, a bateria a gente captou no outro canto. É isso, fizemos uns shows aí pra

Rapaz, que cacetada. Os garotos, nem tão garotos assim, estão fazendo história. Que banda massa, velho. Pessimista, banda de grindcore aí. Fortaleza aí é um berço de banda foda, o Ceará. Inclusive, a gente já fez uma sessão barulho só se dedicando aí a bandas do Ceará. Muito foda. E como o Elton mesmo falou no áudio aí, influências totais de Hot, Agathocles, Fear of God, essas bandas das antigas aí, dos anos 80. O que você achou, meu amigo Felipe? Pois é, Júlio, não achei menos poderosa que você, velho. Que porradaria, foi a surpresa do dia aí, né? Depois de umas 4 audições, né? Eu só completei a certeza de que é mais uma banda poderosa do Ceará aí. É, solta no ar. Né? Aquela, o grindcore que a gente gosta, né, de ouvir aqui em casa, em qualquer lugar, ou, né, nessa sequência aí de influencers, né? Tipo Hot, Agathocles, né? Galera tá de parabéns aí, né? Galera praticamente veterana, vamos dizer assim, né? A formação dessa pessimista, né? Parabéns aí, galera. E massa demais, fudido e vai tocar muito ainda pessimista aqui, porque eu gostei muito e quando o Felipe escutou aqui em off, ele até perguntou se foi gravado em 2020 mesmo e não nos anos 80 ou 90. Né? E foge até um pouco dessas gravações que a gente escuta hoje em dia, né? Muito digitalizado e tal. Achei foda por causa disso também. E para dar um toque aí que a gente tá com um quadro novo aí, uma ideia que a gente teve aí de indicar, de fazer uma indicação semanalmente aí no programa, de algum livro, de algum zine, de algum filme, de alguma coisa legal que a gente viu aí para poder indicar e vocês ouvintes aí de repente dar uma sacada. E a indicação de hoje é do nosso amigo Felipe, que vai falar de um zine aí das antigas. Pronto, nessa edição de indicações, né, hoje eu vou indicar a Tuvo Zine, que é um zine antigo aqui de Recife, ali de meados dos anos 2000, né, o zine volta assim após 14 anos, né, é um zine, o que impressionava nesse zine, né, que vale destacar, é que era um zine completamente feito por colagens, né, de fotos das bandas, de recortes, e 100% datilografado, né, estilo anos 80 mesmo. Apesar de, na época, ele já ter toda essa tecnologia, né, ao alcance. Então, para quem se interessa aí, é Tuvo Zine, né, que é elaborado por Tadeu Ricardo, né, que nessa edição da Tuvo Zine vem com entrevistas, né, e resenhas. A entrevista com Night Occult, Sodoma Ordem, de Black Metal, Bussal Savagery, que é Death Metal aqui de Recife, do meu amigo Gilvan Aleixo e Sandro Lima. Né? Tem o Ruface, que é uma banda de death metal antiga, inclusive lá de Jaboatão. E o Necroholocaust, né? Do Pedrinho e Carlinhos. Né? Brutal death metal na veia aí. Né? Então, tem a entrevista com essa galera toda nessa edição, nessa quinta edição do Tuvo Zine. Um abraço aí, obrigado pela volta aí, Tadeu. E minha amiga Vânia Energia, né? Que tem um manifesto escrito por ela. Né? Bem interessante. Vão atrás aí que vocês conseguem encontrar aí nas plataformas digitais, né? Facebook, Instagram, Tuvo Zine. Massa demais, Tuvo Zine. Feliz de saber que tem zine voltando na cidade. E Recife, que é uma cidade que já teve muitos fanzines, né, escritos, né, no papel. E a gente vai estar aqui para divulgar sempre o Tuvo Zine e outros zines irados aí que existem. E vamos já pro terceiro bloco aí, último bloco. Vamos para Belém do Pará aí com Clitóris Caos, né? Tocaremos o EP completo aí, uma banda foda. Que eu nas minhas pesquisas musicais, né, consegui baixar uma demo delas de 2015, né? Mas assim, você pega essa demo desse ano, lançada esse ano, você já vê uma evolução muito foda, assim, a banda tá muito boa, né? Melhorou bastante. Eu vi uns vídeos delas tocando em São Paulo também, vocês já fizeram turnê ali pelo Sudeste. E deixa eu falar aqui o nome das músicas, né? Primeira música, Feminicida. Segunda, Porrada Racha Macho. Em seguida, de Homem Abortista. E finalizando com Wash Girl. Clitóris Caos, no Curto Circuito Underground. Mete bronca, gosma! Ingrid Cássia da Costa Tavares, Israel, de 28 anos, estudante de nutrição da Universidade Federal do Pará e funcionária da Secretaria Municipal de Saúde de Belém. Ela foi encontrada morta dentro desta casa, na travessa da WS-58, no conjunto Cidade Nova 5, município de Ananindeua. esta amiga conta que Ingrid Israel veio de Óbidos para estudar e trabalhar. Esta era a única rotina da vida dela. Crime de feminicídio. Você acabou de escutar Clitóris Caos, né, o EP de 2020. Em seguida, agora, sem mais delongas, vamos para a Espanha com Convulsions, uma banda de grindcore lá. E faz parte de um lançamento aí do Split 7 polegadas com uma banda alemã. Deixa eu só falar aqui o nome das músicas para vocês, né? Cruel, Psico, Sistema, Silêncio Cúmplice, El No, Lonaria e Opinião Pública. Mete bronca, Gosma! Yo le dije, me cago en Dios, yo criminal, ustedes son los criminales. Ustedes no saben más que hacer guerra, ustedes no saben más que hacer muertes, y muertos por todos los sitios. Ustedes son los dueños del mundo con los dólares. Espero que te guste el black metal noruego, porque no uso cascos. Yeah! Contamos aqui com o Curto Circuito Underground, aqui na radioaconchego.milharal.org, que é o nosso blog, que você escuta tanto esse programa que você está escutando, tanto você escuta e baixa outros programas da Rádio Aconchego. É isso. É, a primeira banda aí desse terceiro bloco foi Clitóris Caos, né, diretamente de Belém do Pará. Achei muito boa a gravação da banda. E punk hardcore aí, sujeira, com as pitadas de crust também. Com as letras bem, bem interessantes também. Em seguida com Convulsions, né, uma banda da Espanha que saiu, que é um material, né, do split com a banda Insect Terror, da Alemanha. E é isso aí, o que você tem a dizer, meu amigo Felipe? É, mas uma banda muito boa aí do Pará, né? Clitóris Caos, né? Lançando aí um hardcore feminista aí pra deixar qualquer testosterona murcha, né? Então é isso aí. A Clitóris Caos vem na formação com Luma Josino, no vocal, Mi Souza no baixo, Deb Mota, bateria, e Nia Lima, guitarra, né? Sonzeira aí. É, e na sequência aí vem uma banda foda da Espanha, né, que é o Convulsions, né? Convulsions é aquele grindcore barra pesada aí, velho, na influência aí de, na sequência de bandas tipo, pô, Magrud Grind, né, e etc, Nazum, né. O Convulsions eu, a princípio, eu conheci numa apresentação no Obscene e fui pesquisar, né, sobre a banda, né, eles colocam... A coisa que me chamou a atenção foi eles colocar aquela bandeira lá da diversidade no palco, né? Que isso é muito importante, assim, né? Em certos ambientes, né? Por que não levar para todos os ambientes essa ideia aí, né? Convulsa aí, esse é um EP, um split EP, né? Da Convulsions. É junto ao Insect Terror da Alemanha, né? Material ótimo aí de 2020, né? Procurem aí quem se interessar. E é isso, muito obrigado a todos e a todas aí que estiveram escutando aí o Curto Circuito Underground. Estamos aí resistindo junto com a Rádio Aconchego. Em breve estaremos aí na frequência FM novamente aí para atingir aí a Zona Oeste do Recife. Voltaremos mais fortes aí para dar conteúdo de qualidade aí para a comunidade. A Rádio Aconchego é uma rádio comunitária, é uma rádio livre. A gente faz isso tudo aqui de forma independente. E é isso. Tchau, Felipe. Apareça sempre, cara. É, já me despedindo aí, né? Queria agradecer a Júlio e ao Gosma e a todos vocês aí que ouvem semanalmente, né? E eu queria avisar aí que a Rádio Aconchego e o programa Curto Circuito Underground não vai parar aí por vontade evangélica, né? Isso aí vai ser a força que a gente vai ter para continuar, né, metendo lapada aí no ouvido de vocês. Pois é, galera, boa noite, boa tarde e até a próxima. E é isso, Felipe, valeu aí a presença, tava com saudade de você, rapaz, você que é um cara praeiro aí, e é isso. Próxima semana estaremos aí com Sessão Barulho, bandas do Japão, desenterraremos aí bandas das antigas, bandas novas aí, lá da Ásia, Japão. É isso, forte abraço para todos e para todas. Fiquem com a programação da Rádio Aconchego.